Luciano Pavarotti nasceu em Modena, cidade da Itália, em 12 de outubro de 1935. Seu pai, Fernando, era padeiro, mas também cantava num coro da cidade, o qual iria levar seu filho para também cantar. Eles acabaram viajando com o coral, que ganhou alguns prêmios. Esta experiência acabou aflorando no jovem Luciano a vontade de cantar como tenor. Os discos dos grandes tenores da época, como Schipa, Martinelli, Gilli e Caruso, que seu pai escutava em casa, acabaram por influenciar Pavarotti a estudar música. Luciano fez sua estreia em ópera como Rodolfo em La Bohème. Na ocasião, foi visitado por Schipa, que era influente e o levou para cantar em outras cidades e países. O sucesso do tenor em Londres o levou para Glyndebourne, onde ele acabou conhecendo a soprano Joan Sutherland e o maestro Richard Bonind, que teria um papel fundamental em sua carreira. A próxima música que ouviremos é Quando l'essere al Plácido, do LP Luciano Pavarotti em Concert, gravado em 1987. Vamos ouvi-lo. Ove negar potessi agli occhi miei. Se cielo e terra, se mortali ed angeli attestarmi volessere che ella non è rea, mentite, io risponder dovrei. Tutti mentite. Son cifre sue. Tanta perfidia un'alma sinnera si mentace. Bella conobbe il padre, ma dunque giuri, le speranze, la gioia, le lacrime, l'affanno, tutto è menzogna, tradimento, inganno. Sentia, e questa mano stringermi dalla sua mano sentia. Oh, ah, mi tradia, ah, mi tradia. Allora ch'io muto e statico, da labbri suoi pendea, ed ella in suono angelico, amo, amo te sole, dicea. all'alma mia, in suono angelico, a mote sol dicea, oh, oh, mi tradia, mi tradia, angelico, amo dicea, a mi tradia, música de todos os tempos. Aria serena dopo una tempesta, per aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Stai da fronte a te, stai da fronte.